Quando eu tô com a madurez, apoio por um carolês. Faça a chuva e vem onde está. Eu tô louco, eu sou de uma bola. I'm not going to be able to do it.